Bem-vindos ao Voz Off Podcast. Tem a palavra o programa de José Antunes dos Santos. Boa tarde, caros ouvintes, bem-vindos a mais uma edição do Tem a Palavra. Hoje temos um convidado muito especial, ele chama-se Durão Barroso, é por nós todos muito conhecido. Boa tarde, Dr. Durão Barroso. Good afternoon, ladies and gentlemen. Doutor, podemos falar em português, talvez seja melhor. C'est curieux. Doutor, em português. Não está a tempo para... Não dá tempo, doutor, veja lá que isto... Quer dizer, isto é para uma audiência em português, veja lá se consegue arranjar um bocadinho de tempo e disponibilidade para falar em português. A verdade é que o português é uma língua muito importante, global. Precisamente. Mas na Europa não é língua materna, a não ser de nós próprios. Não é uma língua de comunicação na Europa como é o inglês, que é hoje em dia a língua universal, ou até o francês, porque é uma língua, há vários países que falam. Mas, doutor, isto é para nós próprios, portanto, vai ter que ser em português. Acho bem. Bom, então, ainda bem. Então vamos a isso. Acho bem. Estavam agora aqui os meus conselheiros de imprensa a dizer que eu tenho que dar respostas mais curtas. Mais curtas e em português. Não acho. Repara, procuro, quando o discurso é suficientemente longo, falar português, francês, inglês. Eu, como presidente da Comissão, não quero ser eu próprio a fazer o exemplo de chauvinismo. Mas não vou agora só falar na minha língua. Devo é procurar falar em línguas de comunicação mais, digamos, difundidas na Europa, que são efetivamente estas. Mas, doutor... E procuro sempre salvaguardar o português. Dito isto, toda a gente sabe que eu sou português. Mas, doutor, é melhor encerrarmos este assunto. Vamos falar em português e pronto. Acho bem. Tenha calma. O doutor já comeu alguma coisa? não muitos, francamente. Só café, praticamente. Ah, então está explicado. Bom, mas adiante... Dr. Durão Barroso, foi uma grande transformação na sua vida, este salto de Primeiro-Ministro para Presidente da Comissão Europeia. Correspondeu à ideia que tinha formado sobre este seu novo cargo? Ou quer dizer, foi uma ideia aproximada? Aproximada, sim, mas devo dizer-lhe que, em alguns aspectos, ficou aquém daquilo que encontrei. Quer dizer, em termos de organização, é um pouco diferente. Já sabia que era extremamente difícil. Se não fosse extremamente difícil, também não tinha dito que sim. Eu achei interessante e, precisamente, por ser difícil. Portanto, não se arrepende de ter abandonado o barco quando ele estava a afundar? De forma alguma. Sim. Acho, sinceramente, que é muito interessante para o nosso país, continuo a pensar, e cada vez mais, que é um cargo extremamente relevante e, por isso, não estou de forma alguma arrependido. Agora, obviamente que isto não foi para férias. Se fosse para férias, tinha outras coisas que fazer, muito mais interessantes. Assim como, por exemplo, recitar poemas sobre peixes ou visitar o Aquário Vasco da Gama. Penso que sim. Poderia ser. Mesmo assim, eu procuro sempre, às vezes, quando consigo. Eu gosto imenso de andar a pé. E quando sempre que posso, faço isso. Ainda agora, quando fui a Portugal da última vez, fui dar umas voltas ao Estádio Nacional. Perdão, ao Estádio Universitário, que é ali ao pé da minha casa lá. E sempre que posso, faço isso. Mas faço pouco. E aqui também devo dizer que o clima não é assim muito convidado. Pois, eu compreendo. Então, quer dizer, depende das suas palavras que sente já uma certa nostalgia de Portugal. Sente alguma falta já do tal ambiente português? Eu procuro manter, digamos, um certo, digamos, ambiente português ou próximo disso no gabinete, porque, de facto, para trabalhar 12 horas, estar sempre a mudar todos os minutos de língua é um pouco cansativo. Dito isto, não devemos ser fechados e também falamos muitas vezes em inglês no gabinete e às vezes também em francês. Portanto, quer dizer, no seu gabinete... Imagino que deve ter lá, por exemplo, um assador de sardinhas, uns chouriços ou uns queijinhos, não? Sim, normalmente. Portanto, já sei que ainda não almoçou, estou a ver que para hoje deve ter planeado aí uma sardinhadazinha, não? O almoço, vou dizer, à quarta-feira a seguir à comissão, normalmente há um almoço buffet para os comissários. Buffet ou sardinhada? Sim. Portanto, com uma agenda tão preenchida, eu calculo que vai aproveitar a sardinhada para debater alguns pormenores, não? Sim, acho que é uma altura também de vermos algumas coisas que estão em curso e de forma muito, modo informal, e já tenho um ou dois comissários que me pediram durante o almoço tratar dos assuntos. Posso dizer, a comissária polaca vai hoje à Polónia, mas, doutor... e ela queria discutir comigo algumas das questões que são de muito interesse no país dela e como é que nós podemos resolver alguns assuntos também. Eu próprio estou a pensar em ir à Polónia, é muito importante a situação naquele país. Portanto, vou aproveitar o almoço para algum trabalho também. Mas doutor, acha que, não acha que pode ser um pouco indigesto sardinha a remoer? E como a senhora é polaca, ela se calhar não está muito habituada a isto e, quer dizer, poderá de alguma forma prejudicar, digo eu. Não dá tempo para para fazer a gestão. Bom, mas enfim, sei que hoje vai ter também outros convidados. Não, de facto, nós vem cá o secretário-geral da Liga Árabe, vem o primeiro-ministro da Argélia, por exemplo. É um dia, de facto, mais ou menos normal. Vai aproveitar e para os convidar para a sardinhada? É que, penso que sim. Porque eu acho que talvez possa eventualmente... Bom, não sei, você é que sabe, mas já agora posso lhe dar esta dica. Sim. Eventualmente poderá ser benéfico, tendo em conta o mal-estar que existe devido àquela questão das caricaturas, etc, etc. Portanto, se calhar poderá ser bom, eventualmente, dar-lhes a provar a nossa sardinha portuguesa. Por exemplo? E com esse petisco, ver se eles se esquecem um pouco agora da questão das caricaturas do profeta. Não dá tempo para. Bom, não dá. Eu tentei. Thank you, Johannes. Outra vez. Relation. Relation. O quê? Relation. Por favor, traga-me um comprimido. Isto está a dar comigo em doido. Epá, era o L'Avion, agora é que eu percebi, pô. Sim, L'Avion. Pronto, o doutor já passou, o avião já se eclipsou e o doutor já está bem outra vez, não está? Doutor. Temos de retomar a conversa. Acho bem. E ainda... Faz ideia, ainda não almoçou. Perdão. Está perdoado, doutor. Doutor, já agora... Isto agora despoletou-me uma certa curiosidade. O doutor só assa sardinhas no assador ou, por exemplo, também às vezes varia um pouco e assa, sei lá, agora estou-me a lembrar, um cherne, por exemplo? Não, faço às vezes. Aliás, mas hoje... Hoje é sardinha. Sim. Doutor, então aí não é... Quer dizer, não se torna um pouco complicado? Porque a sardinha tem... Quer dizer, enfim, deita sempre aquele cheiro que espalhar-se pelo 13º andar do edifício de Bruxelas, da Comissão Europeia. Isso não se torna, às vezes, um pouco complicado, uma situação um pouco difícil de gerir? Não, de facto, tive a sorte de ter colaboradores que falam muito bem português e que são muito bons também. Portanto, eles também ajudam a fazer entender aos restantes trabalhadores do edifício que as sardinhas, apesar do cheiro, aumenta a produtividade. e que, por isso... Claro que isso facilita um bocado a comunicação. Doutor, passando a outro assunto, que diferenças é que existem em termos de método de trabalho, portanto, quando estava em Lisboa, quando se mudou para Bruxelas? Aqui as coisas têm que ser preparadas com muita antecedência, tudo. Repare, são 25 países, toda esta administração é muito, muito vasta e, de facto, as coisas são... todas elas preparadas de maneira muito profissional. Aliás, isso é uma das coisas que eu comparo às vezes com Portugal. Então, quer dizer, na altura em que estava como Primeiro-Ministro em Portugal, as coisas eram um bocado assim, digamos, em cima do joelho. Em Portugal as coisas normalmente são feitas um bocado mais de improviso. Por vezes, muito bem. Sim. Mas a verdade é que aqui nesta administração usa-se um outro método, o que não quer dizer que depois não haja margem para, na fase final, uma certa criatividade e até um certo improviso. Aliás, eu próprio procuro fazer sempre isso. Eu tenho os papéis preparados pelo meu staff, pelas direções gerais, mas nunca repito o que está cá. Quer dizer, baseio-me neles, mas depois procuro sempre consoante os assuntos, dar um impulso político, dar uma motivação suplementar para que não seja um trabalho meramente, digamos, burocrático. Pressuponho que isso seja já uma situação de família, não? Porque, se bem me lembro, a sua esposa naquele comício, de repente parece-me que se entusiasmou, não sei se aquilo estava escrito ou não, e recitou aquele poema, não sei se lembra, e acabou precisamente com a questão do CERN, não é? A memória é a coisa que mais nos atraiçoa. E de maneira que, se nós tivermos, eu recomendo isso a todos os meus filhos, uhum, e tudo mais, tomar notas dos livros que se lê, dos filmes que se vê, das músicas que se ouve, das coisas mais importantes, porque isso, uhum, é um património que fica. Que rico património, sou doutor. Quer dizer, estou lá em casa, é só papéis, não? Tenho dezenas e dezenas, ou mesmo centenas, de vários cadernos, de várias cores, mas sempre com... É isso que nos permite ter, de facto... Desculpe interrompê-lo. O facto de ter cadernos com várias cores é para tornar esse património mais rico. E já agora, isto agora, quer dizer, há uma certa curiosidade. Regista também a cor das cuecas que usa diariamente? Ou, por exemplo, sei lá, quantas vezes vai à casa de banho por dia? Sim, sim. As coisas mais importantes registro todas. Muito rapidamente, as impressões das questões políticas mais importantes, menos registro. Será para um dia também poder compilar e fazer uma, digamos, uma autobiografia? Não sei. Isso não sei, sinceramente. Não estou a pensar muito nisso em termos de... Uhum. Estou a pensar neste momento em termos do que é útil para mim, está a ver? Porque, por exemplo... Como assim? Vou a uma reunião agora com... qualquer, muito importante. Eu vou consultar as minhas notas de alguns anos atrás e pensar o que é que eu disse na altura, o que é que a pessoa me disse na altura, uhum, como é que estava este assunto. Pois, exato, estou a ver, estou a perceber a ideia. Por exemplo, se quiser saber, agora vai ter com o dirigente a ligar. Sim, sim. Poderá ser interessante saber qual era a cor das cuecas que tinha na altura em que se encontrou da última vez com ele e como é que se sentia. Sim, sim. Ou se estava com algum desarranjo intestinal e comparar isso com a situação atual, portanto. Sim, sim. É muito interessante verificar, uhum, se temos razão, se não temos, se a nossa análise se foi a confirmar ou não. Parece-me genial, de facto. Parabéns. E doutor Barroso, diga-me uma coisa. Há vida para além da Comissão? Há vida para além da Comissão Europeia. Então confirma-se. Doutor, e costuma fazer exercício físico? Não, neste momento não. Isso é para depois. Por agora é mais só virar as sardinhas na grelha, não é? Mas também, compreendo, o tempo também não ajuda, não é? Bom, também pode ser. Eu, de facto, tenho alguma resistência. Eu devia fazer algum exercício físico mais. Das tais coisas que ponho sempre na minha agenda, mas não consigo sempre fazer hoje, viu? Olha, como eu. Mas quando posso. E há outras coisas, apesar de tudo, eu consigo sempre reservar, ou à noite antes de deitar, ou de manhã antes de ir para aqui, algum tempo à ópera. Eu gosto bastante de música. Ah, mas isso é fantástico. Isso é uma novidade para nós todos. O seu doutor costuma cantar ópera, tanto antes de deitar ou antes, bem de manhãzinha, antes de vir para a Comissão Europeia. Isso deve-lhe dar uma certa força. O que é que faz mais? Consigo ler bastante, e isso é, de facto, muito, muito interessante. Olha, agora li um livro muito interessante, que é o... Qual? Porquê que a Europa... Em inglês, mas é... Porquê que a Europa vai ser o poder no 21, no século XXI? Não me diga que é por causa do seu doutor. Penso modestamente que... Ou pouco modestamente, não sei. Penso que sim. Isto já deve ser o efeito do compromisso. O que é que se está a passar? Será que ouvi bem? Bom, caros ouvintes, peço perdão por este, fiquei um pouco atordoado, mas vamos seguir em frente. Doutor Drummond Barroso, o doutor é conhecido por ser um homem muito pontual, é verdade? Ah, sim, isso procuro sempre fazer. E agora, olha, precisamente para não chegar atrasado, vou sair agora já. Espera aí. Doutora? Doutor Drummond Barroso? Tarde demais, já se foi embora, me despediu. Bom, parece que vamos ter que terminar o programa assim. Ah, mas agora lembro-me de uma coisa. Já que estamos a sós, epá, eu estou um bocado chateado com vocês, porque eu já sei que vocês já são muitos a ouvir estas entrevistas e estes programas, e epá, mas não deixam comentários nenhuns, quer dizer, é um pouco esquisito. um pouco esquisito. Não dizem se gostam, se não gostam, se vos mudou a vossa vida. Quer dizer, não dizem nada. Bom, mas podem deixar os vossos comentários escritos na página do Voz Off. E agora também podem, por exemplo, gravar os vossos comentários áudio e enviá-los para o e-mail vozoffpodcast, tudo junto, @yahoo.com, porque eu estou a pensar talvez criar um programa novo com, por exemplo, com os vossos comentários, etc., e com as vossas participações. Portanto, deixem os vossos comentários, participem e boa tarde, até à próxima.